baixinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? Que também faz mal. Mas que comilão? Não, não, não. Comer, comer. Batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilha depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar? Será que vai dar? Não vai aguentar. Um, dois, três. Comer, comer. Meus olhos, seu pico tão fraco que até um mosquito vai me destruir. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer. Comida de um mês? Comendo outra vez? De uma só vez? Um, dois, três. Comer, comer.